isso que aconteceu era pra ser diferente. Nós dois sem dor e em paz. Foi bom, me fez bom merecer. Ah, que saudade da gente. Tempo volta atrás. Se quer saber, se quer saber, a solução bate aqui dentro desse peito meu, aonde mora toda imensidão do amor. Se quer saber, a gente ainda pode ser muito feliz, feliz. Mas um dia nasceu e eu vi que amanheceu. Sem você a vida é tão sem graça. Sem você a vida é tão sem graça. E o meu coração já percebeu e não quer saber mais de nada. Eu não quero saber mais de nada. Eu não quero saber mais de nada. Se for sem você, era pra ser diferente. Nós dois sem dor e em paz. Foi bom, me fez por merecer. Ah, que saudade da gente. Tempo volta atrás. Sem você a vida é tão sem graça. E o meu coração já percebeu e não quer saber mais de nada. Eu não quero saber mais de nada, não. Eu não quero saber mais de nada, não.